Oitavo volume da obra. Ligado ao seu mundo de origem pelo fluido racional. O que adiantou? Nada. E assim foi e ainda é a vida do animal racional. O animal racional, por estar dominado pelo fluido do animal irracional, do fluido inconsciente, tinha que viver assim, como outro animal qualquer. Porque o animal irracional é que tem apego à vida da matéria, tem apego às coisas materiais. O animal irracional e o animal racional, por estarem dominados pelos fluidos do elétrico e magnético, que são justamente a causa do animal racional viver apegado ou ter apego às coisas materiais, à vida da matéria. E assim sendo, estão idênticos em pontos de vista, o animal irracional e o animal racional. O animal racional, idêntico ao irracional. E assim, hoje, conhecendo e sabendo o porquê viviam apegados à matéria, como se fossem materialistas, iguais ao irracional. Agora, no conhecerem o porquê estavam vivendo, começarão a procurar deixar de assim serem, pelo conhecimento que têm em mãos, que é o conhecimento do fluido racional, que é justamente a luz verdadeira do animal racional, para que deixem de viver como o irracional. Porque o fluido do mundo de origem do animal racional entra no corpo do animal racional e desliga do corpo os dois fluidos animais, os fluidos elétrico e o magnético. Então, começa a pensar diferente, começa a pensar racionalmente. E aí, não terá mais apego à vida da matéria, não viverá como o animal irracional. E sim, passa a viver racionalmente, por estar ligado ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. Então, vai progredir racionalmente e não como o irracional, materialmente ligado como estava ao fluido animal, tinha que progredir materialmente, tinha que ter apego à vida da matéria, tinha que ter apego à matéria, ao mal. E assim, viviam à procura do bem a vida inteira e nunca o encontrando, porque só progredia o mal. Tinham, forçosamente, que multiplicar o mal, multiplicar o sofrimento e os padecimentos cruéis de si mesmos, por estarem ligados ao fluido do animal irracional. Agora, com o verdadeiro conhecimento do seu verdadeiro natural, vão progredir racionalmente, por estarem ligados ao seu mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Estão aí recebendo todas as orientações precisas do seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, recebendo toda a orientação racional para o equilíbrio e o progresso racional. E esta modificação é feita naturalmente pelo conhecimento racional. E daí, então, vem a nascer o prazer de viver, porque cessa todo o sofrimento do corpo e todo o sofrimento da vida, por a pessoa estar ligada ao seu verdadeiro mundo de origem. Daí vem o prolongamento dos anos de vida, por estar a pessoa vivendo orientada racionalmente e progredindo, então, de bem para melhor, sempre, ligada ao fluido do racional e não vivendo para pior sempre. E assim, vejam a modificação pelo esclarecimento do que são, do porquê assim são, do porquê assim eram e como estavam. Vendo o porquê, sabendo das ruínas da humanidade, das ruínas do animal racional. O animal racional sempre procurou o bem, sempre todos pensavam no bem, todos sempre pensando no bem, mas, do jeito que estavam, o bem só ficava no pensamento. Porque o mal multiplicava o mal de si mesmo. Quanto mais procuravam o equilíbrio de todos no mundo, mais todos desequilibrados, a ponto de não saberem mais o que fazer para endireitar todos, para equilibrar todos, e então dizendo: não há mais quem dê jeito neste mundo. Tudo isto porque desconheciam o porquê assim eram, o porquê assim estavam. Não sabiam a causa do porquê dessa situação, desse flagelo. E quanto mais faziam para endireitar, pensando no bem de todos, mais tudo ao contrário se multiplicava. Mais tudo de mal, mais tudo de ruim se multiplicava, porque estavam ligados ao fluido do animal irracional, ao fluido do animal irracional, o fluido elétrico e magnético. Estavam ligados a estes dois fluidos. Pensavam no bem, mas viviam mal. E o mal se multiplicava, por estarem ligados a estes dois fluidos, o fluido animal, o fluido elétrico e magnético. Estavam sendo destruídos pelo fluido do animal irracional, por estarem ligados a este conjunto elétrico e magnético. Então, estes dois fluidos, desligando do corpo, desligando do aparelho, desligando do corpo da pessoa, a pessoa deixa de ser animal racional, por estar ligado no corpo da pessoa o fluido racional, o fluido do mundo de sua origem. Como sabem, o animal racional é de origem boa, de origem pura, limpa e perfeita, de origem racional. E por a origem ser esta, é que a índole do ser humano é procurar o bem, é pensar bem, é desejar bem, é querer bem a si e a todos. Mas, por estarem ligados, como estavam ligados ao fluido do animal irracional, é que viviam do jeito que viviam. Viviam mal, sofrendo e sofrendo sempre, pensando sempre no bem e querendo sempre o bem de si mesmos e de todos. E agora, no conhecerem a causa do mal do ser humano, do fluido causador de todo o sofrimento do ser humano, todos procurando se imunizar o mais rápido possível, para adquirirem o fluido racional dentro do seu eu, para desligar esses dois fluidos do corpo, causadores de todas as ruínas do ser humano, causadores de todas as doenças, o fluido elétrico e magnético, causador de tudo de ruim do ser humano. Então, para que adquira o mais depressa possível o fluido racional dentro do seu eu, basta a persistência na leitura, sem perda de tempo, para se desligar do corpo do animal racional, são esses dois fluidos que são do animal irracional. Então aí, depois que a pessoa está ligada ao seu mundo verdadeiro de origem, o mundo racional, pelo fluido racional que aí está dentro da pessoa. E assim, a pessoa começa a ver tudo quanto é de racional, por nascer na pessoa a vidência racional. Começa a ver os seus irmãos na planície racional. Começa a ter um entendimento com eles e ser orientados por eles. Então, aí, o mundo se tornando um verdadeiro paraíso racional, todos se entendendo, todos se compreendendo, acabando as guerras, as brigas, as lutas, as confusões, e acabando tudo de ruim, por a pessoa estar vivendo racionalmente, equilibrada racionalmente. Então aí, a Terra se tornando um paraíso, vivendo todos como nunca viveram, unidos ao seu verdadeiro mundo de origem, até o fim da existência, e vindo, então, com o tempo, a extinção dessa vida de matéria, e todos retornando ao seu verdadeiro mundo de origem, como já sabem. De aparelho racional, passam para racionais, puros, limpos e perfeitos, no seu mundo de origem, porque já sabem muito bem que esse mundo é passageiro, esse mundo é transitório, esse mundo é superficial, e por isso tudo se acaba, por não ser o verdadeiro natural de todos. Torna-se o mundo superficial. Tudo aí em transição passageira, em transição superficial, porque não é o verdadeiro natural. O verdadeiro natural é de racionais puros, limpos e perfeitos no seu mundo verdadeiro. Este é o seu verdadeiro natural. E assim está aí, em mãos de todos, a maior alegria de todos, a maior encomenda benfazeja, do bem fazer para melhor viver até o fim de cada um, da existência de cada um. E todos, depois de estarem vivendo racionalmente, já sabem perfeitamente que não vão nascer mais aí, nessa vida de matéria, porque o corpo que deu causa a esse feito, que é esse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, é justamente o corpo que a imunização apanha e daí leva-o para o mundo racional. A imunização leva esse corpo fluídico racional deformado que está aí dentro desse calor, que é a causa do corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. Então, está aí em suas mãos o fim da existência desse mundo racional deformado, o fim do animal racional aí nessa vida aparente, nessa vida que parecia ser sempre essa mesma. Hoje, estão sabendo e estão vendo que tudo tinha um dia de chegar em seu lugar, porque muitos sabiam que a vida não podia ser essa, dizendo o seguinte: existem tantos mistérios que ninguém nunca pôde desvendar. E por ser esta vida misteriosa, cheia de mistérios, é que a vida não tem condição de ser esta mesma. Quando for descoberto o porquê dessa vida, vamos ter as soluções de todos os mistérios que nos envolviam e que ninguém sabia o porquê deles, nem muito menos desvendá-los. Muitos pensavam assim, pensavam certo, procurando o certo, mas sem poder encontrá-lo, porque não dependiam do animal racional as soluções do seu ser, porque o animal sempre se manteve como de uma origem desconhecida. O animal, não conhecendo a sua origem, não podia de maneira alguma dar solução da sua situação e conservava a vida como sendo essa mesma, sem o ser, e sabendo que não podia ser essa vida. E hoje, em mãos de todos, as soluções do porquê assim ficaram desconhecidos por completo da causa e da origem de assim serem, de assim estarem e de assim viverem. E assim chegou agora, em mãos de todos, o que todos há muito procuravam, a solução do seu ser e a solução do mundo. Está aí, em mãos de todos, a solução desejada, a ambição desejada há muito e ambicionada há muito. Há muito que todos procuravam estas soluções, mas não sabiam onde encontrá-las. E hoje, em mãos de todos, tão naturalmente, a solução do porquê de tudo e do porquê de todos, do porquê do mundo e do porquê dos seus feitos. A solução verídica, que é a definição verdadeira da origem do mundo e sua criação, de onde vieram, como vieram, para onde vão e como vão. E assim, o tempo tinha que mostrar e trazer a todos o conhecimento de todos, o direito e a razão, o porquê do mundo e sua geração, formação e criação. Os bichos são tão vaidosos que não querem ser bichos. São bichos que não querem que ninguém fale o que são. Não querem que ninguém fale que são bichos, por serem vaidosos. E a vaidade é tanta que, se pudessem, não eram o que são. O que são? Bichos. Gerados como? Como foram gerados? De vírus, germens e micróbios, formando-se assim uma bicheira e entrando em composição, deram formação ao corpo do animal racional. Mas os bichos são tão vaidosos, orgulhosos e pretensiosos que querem ser o que não são, e não gostam de ouvir a verdade. Ofendem-se em serem chamados de bichos. Ficam ofendidos devido à vaidade, à presunção e o orgulho de aparentarem aquilo que não são. Querem ser sempre aquilo que não são, querendo ser puros, limpos e perfeitos sem o serem. Aparentemente, muitos julgam e querem ser santos, puros, limpos e perfeitos, como se na matéria existisse perfeição, como se uma coisa deformada fosse perfeita, limpa e pura. Só mesmo nas entranhas de idiotas. E é por isso que aí está a multiplicação do sofrimento, a multiplicação dos tormentos, a multiplicação das monstruosidades, sendo o sofrimento o melhor mestre para esses cabeçudos que querem ser o que não são. E assim, vejam ao ponto de vaidade que chegou o animal racional, devido estar na categoria de animal, que nunca soube, a não ser agora, o porquê é um animal racional. O animal é a si mesmo, ganancioso, ambicioso, invejoso, vaidoso, ciumento, turbulento, genioso e nervoso. Com esses defeitos todos, e muitos outros, vivendo de aparências, vivendo hipocritamente, e se intitulando sabichões, se intitulando sábios, se intitulando mestre. Mestres de quê? Se nunca souberam o porquê do seu ser, o porquê de sua existência, o porquê do mundo. Mestres de quê? Mestres do nada. E assim, a vaidade, as fantasias e as ilusões fizeram com que julgassem ser aquilo que não são, julgassem ser aquilo que nunca puderam ser, limpos, puros e perfeitos. E é por isso que a vida do animal racional sempre foi confusa, sempre viveram confusos consigo mesmos, e contudo, por ser a vida desconhecida de si mesmos, por não saberem o porquê têm essa vida, o porquê tinham essa vida, vivendo sem saber por que estão vivendo, e se intitulando mestres. Mestres do nada, mestres que nasceram do nada, sem saber por quê, sofrendo sem saber por quê, e acabando em nada, sem saber por quê. E assim, vejam a vida do encantado como era, uma vida desoladora, vivendo e sofrendo sem saber por quê, vivendo e morrendo sem querer morrer, e morrendo sem saber por quê. A inconsciência fazendo com que se intitulem sábios, sábios só para sofrer, sábios que não sabem por que sofrem, sábios que vivem mantendo o sofrimento. Que sábios são estes? A quem sofre, o sofrimento está provando que nada sabe. Mas a mania do sofredor é dizer que sabe. Ah, eu sei. Sabe o quê? Sofrer e multiplicar o sofrimento. E assim, vejam que desequilíbrio, que desregulagem, que vida sem graça. Que vida que nunca teve o que justificasse o porquê dessa vida, a não ser agora. Todos viviam de Herodes a Pilatos, nesse pedestal de angústias, angustiados, nervosos, aflitos, preocupados. A febre dos doentes era tanta que chegavam às vezes, em certos momentos, de desespero, a dizer: eu não sei mais o que vou fazer. O desequilíbrio é grande, principiando por mim mesmo e acabando nos demais. Estou desentendido de mim mesmo, não entendo nem a mim mesmo. E assim, todos se entendendo, daqui a um pouquinho, desentendidos. É a vida infernal, continuando na multiplicação do mal de si mesmo e de todos. Vejam como o encantado estava em ruínas, completamente arruinado, por viver às tontas, às cegas, em um mundo que desconhecia o porquê dele, o porquê de sua existência e o porquê de seus feitos. Então, aí, vivendo perdidos em um mundo onde não sabiam como foram feitos, nem de que foram feitos, como foi feito o mundo, nem de que foi feito. Viviam aí, à mercê das vagas experiências, sofrendo com a brutalidade da vida da matéria e dizendo muitas vezes: que vida ingrata, que mundo ingrato, não sabemos coisa alguma de certo, e por isso o sofrimento se multiplicando na vida de todos. E assim, o Brasil, terra abençoada pelo racional superior, a cor verde quer dizer lembrança e esperança de alcançar o bem da glória. O azul ou o amarelo quer dizer o reino universal, o berço de salvação do universo. O azul quer dizer a morada definitiva de onde vieram, e o branco quer dizer a paz universal. Estão aí as cores consagradas pelo racional superior. O verde quer dizer lembrança, porque ninguém plantou, nasce a esperança. Também quer dizer o verde, quem espera, sempre alcança. E assim, o Brasil, terra da consagração do racional universal, o berço da verdadeira paz, o berço da verdadeira fraternidade, o berço da salvação eterna. Quer dizer, todos universalmente de volta para o seu verdadeiro mundo de origem, de onde saíram. Então, no Brasil, nasceu a imunização racional, o que há muito no mundo todos procuravam, o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Há muito todos procuravam encontrar-se com o seu verdadeiro mundo de origem, até que enfim encontraram, até que enfim, em mãos de todos, a definição do ser racional deformado, dentro de uma deformação racional, e a revelação do porquê chegaram a esse ponto de ficarem aí, dentro de um mundo, sem saber porquê, como ninguém sabia, nem o porquê da existência de todos e de tudo em cima dessa terra. E assim, hoje, todos com o seu ponto definitivo em mãos, baseando em seu verdadeiro mundo de origem, com a lógica perfeita racional, pelo conhecimento brilhante vindo do verdadeiro mundo de origem de todos, o mundo racional, e todos espantados e admirados, até que, enfim, todos conhecendo o princípio do mundo e o seu fim, de tudo e de todos. Hoje, todos satisfeitíssimos por estarem desvendados todos os mistérios, por estarem desvendados todos os enigmas, e conhecendo o reto e o certo dos certos, a estrada reta racional. Há muito que todos procuravam, e até que chegou o dia de encontrar de onde saíram e para onde retornarão. Vejam a longa estrada da vida que todos desconheciam o porquê dela. Hoje, conhecendo perfeitamente, racionalmente, lapidadamente, baseadamente, o porquê desse encanto e o porquê de tudo, enfim. E assim, todos chorando de emoção e de alegria, por terem certeza convictamente que não vão voltar mais a nascer aí, em cima dessa terra, para sofrerem outra vez. Todos convictos, com convicção básica de que vão para o seu mundo verdadeiro de origem, com convicção básica que a causa desse feito, que é o corpo, já não está mais aí dentro desse calor, e sim no seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal deformado racional. Todos chorando de emoção, chorando de alegria e muitíssima alegria, por saberem o porquê aí nasceram nessa terra, o porquê desse mundo e o porquê que não vão nascer mais aí. Sabendo com convicção básica de onde todos vieram e para onde todos vão, tendo verdadeira convicção básica do porquê dessa deformação racional, do porquê tudo isso se originou assim. E assim, conhecendo o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional, e por terem convicção básica, a situação é emocionante, a alegria é emocionante e exuberante. Então, por estarem convictos, plenamente convictos, a emoção e a alegria tomando conta de todos, e todos chorando de emoção, de satisfação e de alegria, por saberem o porquê aí nasciam em cima dessa terra, e o porquê não vão nascer mais. Para onde vão ou para onde já foram, que é o corpo racional deformado fluidicamente, que deu causa a esse feito, que é o corpo em matéria, ou que é a causa desse feito, que é o corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética. A causa, já sabem muito bem, é o corpo fluídico dentro dessa deformação racional, aí dentro do calor. Então, esse corpo, retirado pela imunização racional, pela luz racional, ao sair de dentro dessa deformação, perde a parte deformada e sobe puro para o seu mundo de origem, a planície racional. E assim, vejam a humanidade o ponto culminante que alcançou racionalmente, o ponto culminante, por todos conhecerem, o seu verdadeiro mundo, o mundo racional, que deu consequência a essa deformação racional, que é esse mundo do encanto, porque não há feito sem causa. Se existe esse feito, ou esses feitos, é porque existe a causa, que é o mundo racional, onde habitam os seus irmãos racionais, puros, limpos, perfeitos e sem defeitos. É para lá que todos estão de volta, e por isso está aí, em suas mãos, a verdadeira estrada do seu verdadeiro mundo, a estrada racional, a estrada verdadeira do mundo do aparelho racional. Então, a alegria e a satisfação são emocionantes, todos chorando de satisfação e de alegria, por causa do impacto que muitos não esperavam nesse mundo deformado, nesse mundo que não tinha mais jeito. Ninguém esperava que a salvação de todos ou que a retirada de todos desse mundo pudesse algum dia existir. Ninguém contava com o que está em suas mãos. Ninguém esperava, porque viviam aí perdidos, julgando a vida do nada como um tudo sem valor, por terminar em nada. Então, julgavam que nunca sairiam desse modo de viver, porque tinham que imaginar assim, por serem inconscientes. E o inconsciente é variante, não sabe o que diz, pois não tinham convicção do porquê eram assim. Como podiam dar soluções certas da existência do mundo e dos seres que o habitam? Não podiam nunca dar soluções certas, por não terem convicção do porquê de sua existência e da existência desse mundo. Hoje, então, chegando o esclarecimento certo, o esclarecimento racional, e todos com convicção certa. Daí, todos emocionados, chorando de alegria por alcançarem o conhecimento do porquê de sua vida, do porquê da vida do mundo ser assim e da vida de tudo, enfim. Sabendo porque todos ficaram assim, desconhecidos de sua verdadeira origem, desconhecidos do seu verdadeiro ser, do porquê dos mistérios e dos enigmas. Então, tendo o esclarecimento de tudo isto, não é para menos a emoção de todos, não é para menos a felicidade de todos, não é para menos a alegria de todos, porque tem convicção básica de onde vieram e para onde vão, como vieram e como vão. E assim, a felicidade de todos é a felicidade verdadeira, a felicidade racional, por terem convicção básica de sua origem, de sua vida, de sua formação e do mundo que habitam. Está aí a felicidade verdadeira, a paz verdadeira, a tranquilidade serena, racional verdadeira, o bem viver verdadeiro, por saberem por que estão vivendo com convicção básica. Então aí, a felicidade de todos é incalculável, é a suma felicidade, porque tem convicção básica do porquê dessa vida assim ser, e sabendo com certeza que aí não vão mais nascer, o porquê aí nasciam, o porquê aí sofriam e o porquê aí viviam horrivelmente, como verdadeiras serpentes devoradoras, uns contra os outros, aí nesse mundo de pavor e de horrores. Tudo isto por não saberem porquê aí viviam, vivendo assim, loucamente, sem terem soluções de coisa alguma, vivendo porque tinham vida, mas não que soubessem porquê viviam assim, porque viviam perdidos em um mundo sem saber porquê, sendo possuidores de uma vida sem saberem o porquê dessa vida. Então, viviam igual a feras uns contra os outros, e a inconsciência era o domínio de todos. Hoje, a restauração dessa duvidosa vida, ou criminosa vida, a restauração, o restabelecimento ou a reformulação de tudo isto. Todos hoje, com o berço da salvação em mãos, que são estas páginas brilhantes do verdadeiro conhecimento de si mesmo ou do porquê de si mesmo, a definição do mundo e sua criação. E assim, vejam o grande contentamento, e não é para menos, a emoção de contentamento, não é para menos, não havendo quem não chore de satisfação e de alegria, por ficar impressionado com o conhecimento que tem em mãos, para a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, de onde saíram para dar esse passeio aí embaixo. Hoje, sabendo o porquê desse passeio, não é para menos a satisfação e a emoção de todos, porque tem convicção básica, e a convicção básica é o que faltava em todos, para o verdadeiro equilíbrio de todos. A convicção verdadeira, consciente, é o que faltava a todos, para o equilíbrio racional. E hoje, todos têm em suas mãos a sua verdadeira salvação. A salvação quer dizer a mudança de todos, desse mundo, para o seu verdadeiro mundo de origem, que é justamente a causa deste feito, que é o corpo, porque não há efeito sem causa. Se existe esse corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, é porque existe o corpo fluídico, elétrico e magnético, que é a causa desse feito. Então, hoje, todos brilhando racionalmente na estrada racional, na estrada do mundo racional, a estrada do mundo racional em mãos dos racionais deformados, a estrada do mundo verdadeiro do racional deformado. E assim, todos de volta ao seu verdadeiro mundo racional, o mundo verdadeiro do animal racional. Isto é muito repetido, porque há necessidade de ser assim, para que todos cheguem numa convicção básica mais rápido, principalmente os confusos, que bastam ser matéria para serem doentes. E um doente vive variando sempre, até que cure a doença. E variando, quem varia é um confuso. Então, o confuso nunca está satisfeito com coisa alguma. E para que cure a confusão dos confusos, são necessárias estas repetições. Para muitos não é preciso, mas nem todos são iguais. Para esses ainda é pouco, e para outros estas repetições ainda são poucas, porque os confusos são teimosos, rebeldes e desobedientes. Então, é preciso martelar assim desta maneira com as repetições, como um martelo que bate em cima de um prego uma porção de vezes, repetindo uma porção de marteladas para chegar o prego em seu lugar. Porque todos confusos parecem muito inteligentes, mas é aparência só. São teimosos, rebeldes e burros ou imaturos. Os confusos são parentes de zebras ou de um burro empacador, por ser confuso. O confuso não tem convicção básica, e quem fala sem convicção básica não sabe o que está dizendo. Mas o confuso acha que sabe o que está dizendo, sem base e sem lógica. Então, são precisas estas chamadazinhas para esses cérebros encruados que não têm convicção básica do que dizem. O confuso faz do fanatismo a convicção básica, a sua convicção básica, porque o fanático é um cego, não sabe o que diz e muito menos o que faz. A estes confusos, a estes fanáticos, é que são precisas estas repetições. Se perguntar ao confuso de onde ele veio e para onde vai, ele não sabe responder. O confuso mantém os mistérios e acha que os mistérios são uma coisa natural. Não quer saber o porquê dos mistérios, por viver fanatizado. Então, para esses fanáticos dessa ordem, é que estão aí estas repetições, uma infinidade de repetições diferentes, como quem diz, o bombardeio dos confusos. Os confusos têm que ser bombardeados assim, desta maneira, para curá-los da cegueira, para curá-los das taras, para curá-los da bestiologia, para curá-los do fanatismo, para curá-los do materialismo. Enfim, para a verdadeira cura racional. Mas, quem não conhece e não sabe, diz assim: ah, este conhecimento está muito repetido. Falando assim, inconscientemente, sem saber o porquê destas repetições. Para os confusos, porque todos são diferentes. Tem os bons interpretadores e tem os maus interpretadores. Para os maus interpretadores, são essas repetições aí. E para os bons interpretadores, não precisaria de repetições. Mas é que este conhecimento é para todos. É para os bons interpretadores e para os maus interpretadores. Os maus interpretadores são os confusos, os fanáticos, rebeldes, teimosos, mentirosos, asquerosos, brutos, estúpidos, nojentos. Enfim, nem vale a pena descrever o que são os confusos. Estão vendo que é pau, mas dizem que é pedra. Estão vendo que é pedra e dizem que é pau. Os confusos dizem que a verdade é mentira. Então, é preciso essas repetições todas para esses doentes desta ordem. O confuso é igual ao animal empacador. Está sofrendo, mas não se demove dali. Está penando, mas não se demove dali. O confuso é teimoso e rebelde. São os tais cabeças de pedra. Tem que quebrar a cabeça para lapidar. Então, é preciso essas chamadas para acordar os confusos, para libertar os confusos, porque todos são doentes, uns mais, outros menos, e outros variando em último grau. Para o confuso, a mistificação é a verdade, e a verdade das verdades para o confuso não serve, é mentira. A mistificação é que serve. Para o confuso, sem convicção e sem base, isto é que serve. O que tem base, convicção, não serve. Quer dizer que a verdade das verdades não serve para o confuso, porque o confuso é mistificador da verdade. Julga conhecer a verdade, mas não prova a sua verdade com convicção e base. Então, é um idiota empacador, porque existem os maus e os bons. Existem os seres maus e os seres bons. As pessoas boas e as pessoas más. Os bons não querem saber de mistificações. Agora, os maus mantêm as mistificações por serem maus. A convicção do mal é o mal. Então, para os maus, é que estão aí estas infinidades de repetições. Para o mal, a convicção é o mal, e o mal, por si mesmo, se destrói. E assim, racionalmente falando, porque o conhecimento é racional, e sendo racional, é de um mundo diferente do mundo do animal racional, é do mundo racional. Então, racionalmente falando, e não aí do elétrico e magnético. Aí do elétrico e magnético é o racional deformado, e por isso deformaram-se em animais racionais. Mas, sobre o teor do assunto da obra é racional, porque é cada o mundo racional. É um assunto esclarecido ou de esclarecimentos vindo do mundo racional. Portanto, todo o conhecimento é racionalmente falando, porque estou falando cá do mundo racional. E uma vez falando cá do mundo racional, é racionalmente falando. Todo este assunto do livro Universo em Desencanto é do desencanto, e não podia de forma alguma, de maneira nenhuma, partir do encantado. Os encantados não sabiam que estavam encantados. Sabiam que eram seres aí desse mundo elétrico e magnético, mas não sabiam que eram encantados. E por não saberem que eram encantados, não podiam se desencantar. Só quem podia desencantar o encantado era o conhecimento vindo de fora, como está aí em suas mãos, o conhecimento vindo do mundo racional, desencantando o animal racional. E assim, vejam que muitos fazem confusões por falta de esclarecimentos, porque o animal racional é muito confuso, faz confusão de tudo e até de si mesmo, porque desconhece o porquê de sua existência aí em cima dessa terra. E por desconhecer é que vive confuso, confuso com tudo e consigo mesmo. Então, é racionalmente falando do mundo racional, porque é do mundo racional para o animal racional encantado. Viviam encantados com tudo, encantados com as belezas naturais, com as belezas materiais, encantados com as riquezas materiais, encantados pela natureza, vivendo encantados por não saberem dar solução ou solução de sua origem, soluções do porquê da existência de todos esses feitos que compõem o encanto. Viviam encantados com tudo, e por serem encantados, não podiam dar soluções do porquê da existência dos seres e de sua existência. Então, viviam encantados com os seres materiais, encantados de uma forma tal que pensavam e julgavam que a vida fosse essa mesma, porque não conheciam e não sabiam o porquê de sua existência, e por não saberem, diziam: a vida é esta mesma. Nunca se conformando com ela, por não se conformarem com o sofrimento, com os padecimentos e nem com a morte. Não se conformavam com esse natural que achavam que era natural, dizendo que o natural da vida é esse mesmo, por não conhecerem o verdadeiro natural. Mas não se conformavam com esse natural. Ninguém se conformava em ser um sofredor. Ninguém se conformava com o sofrimento. Por o natural verdadeiro não ser esse, ninguém se conformava com a morte. Por o natural verdadeiro não ser esse. Por não saberem e não conhecerem o verdadeiro natural, diziam que o natural era esse e viviam sempre a dizer: isto é natural, aquilo é natural, o natural é este mesmo. Mas não se conformando de maneira alguma com esse natural, porque ninguém nunca se conformou com o sofrimento, ninguém nunca se conformou em ser um sofredor, ninguém nunca se conformou em ser de matéria, todos cheios de defeitos, ninguém nunca se conformou em ser assim. E assim, vejam como estavam variando de uma forma tal que no ver das coisas ninguém sabia o que dizia, falando assim a esmo, que nem um papagaio que aprendeu a falar, falando como se tivessem certeza do que dissessem, e vendo na mesma hora que não existe nada certo. Não existe nada certo por ser esse mundo uma deformação material. E por ser uma deformação material, é que são seres imperfeitos, cheios de defeitos, sofredores e livres pensadores. Vejam como viviam contraditoriamente com tantas contradições, que muitas vezes ficavam desiludidos de tudo, a enxergar e a ver a nulidade dessa vida de aparências, de todas essas aparências, aparentando o que não são, como se tudo isso que existe no mundo fosse certo, o certo variante, o certo aparente, o certo das dúvidas de tudo, o certo que até hoje estavam à procura. O certo verdadeiro está aí agora em suas mãos, o conhecimento verdadeiro racional, a luz do mundo de origem de todos, que já há muito está aparecendo para muitos. Uns já estão vendo e outros vão ver. Os que não viram vão ver, porque vai aparecer para todos, devido à fase que aí está atravessando, todos na fase de aparelho racional. E assim, a luz racional iluminando todos, aparecendo para todos de um modo geral, anunciando a fase que estão passando, a fase racional, a fase de aparelho racional, a fase mais brilhante da vida da matéria. A matéria teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. E assim, o mundo teve o seu princípio e tinha que ter o seu fim, porque tudo que tem princípio tem fim. Como aí, na vida da matéria, tudo que tem princípio tem fim. Tudo gera, nasce, cresce, refloresce e desaparece. Acaba-se. Tudo se acaba. É chegado o tempo do término da vida da matéria. A matéria teve o seu princípio e tudo que tem princípio tem fim. Tinha que ter fim ou tem que ter seu fim. E assim, vejam quantas fases que já se passaram para a lapidação do animal racional, todos sendo lapidados até que chegasse a época da fase mais brilhante do aparelho racional. As fases são como o tempo. O tempo tem as suas épocas. Época do calor, do frio, do outono, da primavera, e assim, tudo que está em degeneração, em decomposição, tinha mesmo que vir fazendo essas modificações. No tempo de monstros, na fase de monstros, era uma coisa. Na fase de primitivos selvagens, eram outra coisa. Na fase de selvagem mais adiantados, já eram outra coisa. Já nos primitivos passos desse progresso, dessa fase, eram bastante diferentes. E assim, uma infinidade de fases, uma infinidade de épocas, produzidas pela degeneração, porque tudo que vai se degenerando vai tomando fórmulas diferentes. E assim vieram tomando fórmulas diferentes, foram o que foram. Eram monstros, e na fase de monstros, rinchavam, guinchavam, roncavam, rosnavam, na fase que se entendiam por meios de acenos, que eram gagos. Tudo isto devido ao progresso da degeneração, e sempre vindo as modificações. E agora, nesta fase de aparelho racional, e desta de aparelho racional, para racionais puros, limpos e perfeitos, no seu verdadeiro mundo de origem, vindo então a extinção das degenerações, chegando àquilo que eram. O que eram? Racionais puros, limpos e perfeitos, no seu mundo verdadeiro de origem, o seu mundo racional. E assim, uma infinidade de fases já passaram, e uma infinidade de épocas, com modos, costumes e hábitos, todos diferentes. Quando todos eram analfabetos, era uma fase bem diferente. Vieram se lapidando até que chegassem ao fim da lapidação. O fim da lapidação é reconhecer o seu verdadeiro mundo de origem, o mundo que estão conhecendo depois de tantas modificações, uma infinidade. E assim, vejam o tempo como voa, porque o tempo passa sem ninguém sentir. Quando sente, já se passou. Tudo dentro de sua época e de sua fase. Então, a fase mais linda é esta, a fase de aparelho racional, todos se entendendo com seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, o mundo verdadeiro do aparelho racional, todos recebendo todas as orientações precisas para o seu equilíbrio racional. A vida da matéria é uma vida, como estão vendo, de sofrimento e mais sofrimento, tormentos e mais tormentos, de desinquietação. É a vida de quem está em decomposição, e por isso hoje é novo, amanhã é velho. Hoje presta, amanhã não presta. É a degeneração, vai se degenerando e voltando ao que era. E assim é tudo. Hoje, todos de parabéns, por terem em mãos o conhecimento verdadeiro de sua origem, que é o mundo racional, o mundo verdadeiro do racional deformado. Então, o racional deformado, hoje de parabéns, porque sabe o porquê ficou deformado, sabe o porquê dessa deformação, sabe o porquê assim ficou, o porquê assim ficaram. E agora todos, deixando de assim serem, por estarem de volta ao seu mundo de origem. O mundo do racional deformado é o mundo racional. A origem é racional, de puros, limpos e perfeitos, da planície racional. E assim, hoje, o animal racional de parabéns, por estar com a sua situação definida e divulgada. A continuação desse conhecimento encontra-se no 9º volume a seguir.